Assaltantes armados fizeram mais uma vítima, deixando a ferida com gravidade. O motorista de um golfe recusou-se a acatar a ordem dos criminosos. Segundo o relato do jovem que dirigia o automóvel, para tentar tomar-lhe o veículo, dois indivíduos em uma motocicleta de cor escura aproximaram-se e apontaram uma arma, dando-lhe ordem de parada. Segundo o condutor, a arma era um revólver. Ele não obedeceu à ordem de parada. Ao perceber que o automóvel iria fazer manobras evasivas, o carona da moto disparou contra a janela do veículo, acertando o ombro da vítima, destruindo o vidro que estava fechado e deixando o projétil alojado sobre a pele de Daniel de Farias Gonçalves, de 26 anos, que tinha ido buscar a esposa no trabalho. Ele foi socorrido pelo SIAT e encaminhado com um ferimento considerado grave, porém sem risco de morte, ao pronto-socorro do Hospital Municipal. A PM realizou busca pelos criminosos, porém não logrou êxito em prendê-los. A polícia suspeita que estes sejam os mesmos bandidos que tentaram roubar um Honda Civic no centro de Foz do Iguaçu na noite de segunda-feira. No local deste roubo também houve disparos de arma de fogo contra as vítimas. O Civic acabou recuperado e um suspeito foi detido nas proximidades, porém, nenhuma confirmação de que se tratava do envolvido no assalto. Mas a Polícia Civil está investigando ambas as situações. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.